Flight 260 flight to land position. Flying land position, line 260 6251. Ocean 6251, climb restrict to flight level 320. Climb restrict, flight level 320, 6251. Ocean 6251, call with extended frequency 133.905. 133.905, 6251. Salvador, Azul Alfa, X-Ray Fox. Prossiga. Pronto para ingressar no pátio principal. Sente autorizado, ingresso no pátio principal até posição número 1, informe ao término. Informará, obrigado. Give alternate frequency. 1-3-3-3-0, 6-0-5-1. Salvador, Azul Alfa, Exo e Foque, Foque, Termo do Reboque, obrigado, um bom dia. do Alfa Zulu Hotel, bom dia. Alfa Zulu Hotel, solicita autorização de reboque da aeronave do pátio 3 para o pátio principal. Qual a posição? Aterro, fica 3. Avisar ingresso no pátio principal. Muito obrigado. Salve 73, acione identificação, voe do Anderson para 2010, que legal 9092, reporte localizador. 2010, eu peço a entendeu, pode aprovar a Duna, direto do 473. Autorizado, Duna. Alfinha, que o hotel solicita autorização para ingressar no pátio principal. 3-0, como é o término? Posição 3. Ciente, obrigado. Alô, Tempo, informando o Tempo, no Revolta, no 23, no Top 10. Onde? Alô 95, bom dia, Sione, identificação, chegada bom, Cira separado 2 mil pés, que negão no 0 no 2. 973, interceptando a RA, estabilizada a distância. 973, chame torre, 9895. 9895, Rio, 9895. 9995, autorizada final ILS. Autorizada final ILS, é pode saber, falta a gente. Salvador, bom dia, Rio 5973, vai passar... 5973, copiou? Negativo. Pouso autorizado, variável com 2 nós, 1012, check 30. Achar, checar, 1012, autorizado, pouso, Rio 5973. Zero 04, bom dia, senhor, identificação, chegada bom, se desça para 2 mil pés, que negar no 0 no 2. Alô? 2, 3, direito, 1, 2, 1, 9. Direito, 2, 1, 9, chamando o comandante. Bom dia. 5, 9, 7, 3, vou fazer essa pergunta. 5, 9, 7, 3, taxi via Alfa, Juliette, parte 3, posição prevista é 9. Alfa, Juliette, prevista 0, 9. 597, bom dia, sem identificação, chegada bom, fica só para 4 mil pés, que legal, no 092. Alô, Salvador, bom dia, da 371, informação Delta no 06. Da 371, agora cópia, prepara da Euleda. Da Euleda, obrigado, 371. Na Venezuela, aciona 995. 995, chame Torre, 1895. 1895, 995, terra. 1804, autorizada, final ILS. Autorizada ILS, 1804. Por favor, pistão, André. 995, pouso autorizado, variável com 2 nós. Livre pouso, pista no 0, 1995. 715, bom dia, acione identificação chegada bom, no ideal desce para o 050. A 3597, desça para 2000 pés, autorizada sinal ILS. Aos 33. Solo, bom dia, 1995. Prosseguindo o táxi de alta. Bom dia, boa tarde, 28. É, ponta 28, 995. Andrés, 171, no Costa. Prossiga, 3171. Autorizado Guarulhos, 360, é o nível, decoladão na 0. Rua direita após. Perfil da El, lida após voa bridge. Onde intercepta o peso 1 no meio, leva até azul e após conforme a nota do plano. Acionando o transponder 55, 1-1. Controle do Salvador 120, decimal 8. UTAN 3171, autorizado Guarulhos 360. Decola da 10, curva direita, da El Leta Bride. Não perturba no meio, Bravo Hotel Zulu, trilha e foto. 55 no fundo no transponder 208. É o controle Salvador, da 3171. 3171, cotejamento correto, chama pronto, porta 62, eu vou te pegar o acionamento. Chama no 62, tá? Mas está travado, 804. Tudo autorizado, 804, variável 3 nós, ajuste 1012. Livre ponto 1012. Outro 97, bom dia, senhor. Identificação, chegada bom, filha só para 4000 pés, que legal no 012. Então 11. Silêncio para o UNO, UNO 995. Afirmo. Seguindo, UNO 995. Onde é o UNO 995? Você está seguindo o UNO 995. Quatro, aos 38, direito, 1219. 1204. Salvador, eu vou 1804. Boa noite, 04, bom dia, liberou. Relaciona Alfa, Juliette, 8. Alfa, Juliette.